Zach. Garoa fria na cai, rasgando o céu da cidade cinza. Tempestade sopra forte, mata quem vive de brisa. Espírito fraco clama por penitência, por não entender que a vida agora aqui é um teste de sobrevivência. Eu ouço gritos vindo lá de cima, adrenalina vai a mil, triplica a tensão do clima. Eu ouço a risada do algoz, paredes finas trazem vozes de quem pranteia a sós. Só há silêncio no mundo das multidões. Hoje é desespero, choro, chicotadas e grilhões. Solidão açoita e assusta, não nego. Companhia, eu e Sec, quem? Alter ego, eles aprisionam corpos, mentes voam. Gritos de liberdade em corações ecoam. Não vou sucumbir, meus nervos estão à flor da pele. Bote certo na hora certa, cê conhece Machiavelli. Espada selvagem de Conan, bárbaro, minha casa com infiltrações. Hoje represento cidades, tártaros, eu represento constelações. Carcará, torturará, não fui nos Alpes esquiar. Não tardará, mas conhecerás a arte do escalpo de baixo que há. Dois que há, ovelha, tipo a paz, pele vermelha, não acho que a machadinha cegará. Nem tomaste de praxe, beberás a cachazinha pra esquentar. Uso fat leite no sample fade, tipo Speed Race Vroom, tipo Black Spade Zulu. MC old school, vou de skate tipo Shogun. Nebuloso como Cruz de Souza, Gigi Lousa. Rimas iguais ao número pi, sustense no sustense. Yeah, ódio, ouvi o Megatron. Assiste Tron, tipo Tron do Street Fighter. Ouvi Cone da Sony Bill, código 13, MC da Foresight. Ouvi DJ Rap os magrelos no teatro, vi Otelo, sou do gosto do Pac-Man. Nas ruas do Bilac, subia fé e não crack. Gore vs Spectrum Man, Regenera CMR, Jô da BF, MC Cacau. No Cassino Bangu, meu primeiro rap, um giro de 360 graus. Segue a rima, os versos falados da poesia poética, a vida, meu mundo, perdido. Em uma ilha, loucos, menestréis nas ruas, fiéis. A passar do tempo, com o vento voa meus papéis. Poesia do beco, poesia do mal. Poesia literária, poesia marginal. No fluxo, pá, bem natural, na moral. Versos que cortam asfalto, favela. Versos que saem da terra, seja bem-vindos, poetas de uma nova era. Não tenho a pretensão, atenção do rap zodo. Atenção somente pra aqueles que são no todo. Mas tem pique, paca pros épicos picos, me aguarda em seu já. O mundo roda feito um disco, back to back, o DJ é já. Eles querem mastigados, seus molares, no entanto serão fustigados por meus chicletes de borracha. Trabalharam até depois do sol se pôr, mas com machado de sopor, a lenha não racha. Sem noveon, gás neon na avenida. Rap sódio, rap zódia, ódia, ódia, a vida. Poeta da BF.